cada passo uma pegada, uma história registrada. Sangue, suor e lágrimas deixados na estrada. O que foi não volta mais, e o que é vem mais pra frente. O leme do navio vai ser criado na sua mente. Meu foco é vertical, prego no horizontal. Atraído pelo forte brilho sobrenatural. Sei da onde vim, sei onde quero chegar. João disse que esse lugar não dá pra imaginar. Quem só anda é andarilho, não tem meta, não tem brilho. Anda sem objetivo, tipo tem fora do trilho. O que reina deu a dica e quando eu tiver tudo nosso. É porque já tá escrito que por ele eu tudo posso. A grande caminhada se começa em um passo. Depende da sua fé pra tudo não ser um fracasso. Meu sonho de criança era ser um jogador. Tô no jogo da vida, meu sonho se realizou. Enquanto sigo, vejo pedras vindo em minha direção. Agora sei que sigo certo, tô esperto, irmão. Hoje eu entendi porque eles querem me atingir. Porque o prêmio da minha jornada tá perto dali. Quem disse que você não pode, que não vai vencer? Não sabe do espírito que habita em você. Levanta e vai à luta e crê no que Deus vai fazer. Não desiste porque Deus acredita em você. Quem disse que você não pode, que não vai vencer? Não sabe do espírito que habita em você. Levanta e vai à luta e crê no que Deus vai fazer. Não desiste porque Deus acredita em você. Levanta, punho forte na escrita. Com a caneta dos seus sonhos, escreve a história da sua vida. Deixa Deus te dar palavras pra que tudo fique certo. E compõe a poesia que te deixa a boca aberta. Pra onde você vai? Onde você quer chegar? Se parar, fica pensando, vai morrer só de pensar. Pois vontade não faz nada, crendo em Deus cê pode tudo. Crê só na santa palavra, vai te faz vencer o mundo. Se ninguém acredita, diz que não é a sua vez. O que era impossível, cê levantou, foi lá e fez. Navegando a todo plano, só na direção do Pai. Mas não tem vento que ajude quem não sabe pra onde vai. Quem disse que você não pode, que não vai vencer? Não sabe do espírito que habita em você. Levanta e vai à luta e crê no que Deus vai fazer. Não desiste porque Deus acredita em você. Quem disse que você não pode, que não vai vencer? Não sabe do espírito que habita em você. Levanta e vai à luta e crê no que Deus vai fazer. Não desiste porque Deus acredita em você. Quem procura sempre acha, quem acha não acha nada. Se envolve então se move conforme diz a palavra. A promessa nunca morre, é maior do que se pensa. A parte que Deus alivia a situação. Quem tá morto não faz nada, mas você ainda respira. Junta força pra fazer valer aquilo que te inspira. Nade contra a correnteza, vai buscar o que é seu. O melhor que existe tá contido na mão de Deus. Aprende que ninguém nasce e se apresenta para a guerra. Deus não te chamou à toa entre tantos nessa terra. Não sou desses que fica se lamentando por derrotas. Eu prefiro imaginar o tamanho da minha vitória. A estratégia é só uma, não baixar a cabeça. Aprendi no treinamento com dores e não se queixa. Acredito que a vitória também tem sabor de mel. Antes dela se prepare pra sentir gosto de fel. Entre lutas e vitórias, derrotas e viravoltas. Não importa a situação, enche teu peito e grita agora. Fico firme, sempre pronto pra guerra que aqui perdura. Não se espante, pois eu durmo vestido na armadura. Cristo capacita e te enche de recursos. Pra você andar pra trás, somente pra pegar impulso. Vai em frente, acerta o alvo enquanto a luta não se encerra. Quanto mais suar no treino, menos sangrará na guerra.